no seu coração sente falta de mim. Quando a solidão no seu peito explodir, não se acanhe, telefone, que eu vou lhe atender. Com certeza vou falar que ainda gosto de você. Quando você lembrar do amor que a gente fez, e se isso te fizer voltar, conta comigo outra vez. Eu nunca consegui tirar você da minha vida. Fiz tudo pra te esquecer, mas não achei saída. Eu ando tão carente, eu preciso do teu calor. Vem logo pros meus braços, vem me encher de amor. Eu quero te amar, eu quero ser feliz com você. Eu quero te amar, eu quero ser feliz com você. Quando você lembrar do amor que a gente fez, e se isso te fizer voltar, conta comigo outra vez. Eu nunca consegui tirar você da minha vida. Fiz tudo pra te esquecer, mas não achei saída. Eu ando tão carente, eu preciso do teu calor. Vem logo pros meus braços, vem me encher de amor. Eu quero te amar, eu quero ser feliz com você. Eu quero te amar, eu quero ser feliz com você. Eu quero te amar, eu quero ser feliz com você. Eu quero te amar, eu quero ser feliz com você. Eu quero te amar, eu quero ser. Pai, tô aqui pra dizer que valeu. Olha o quanto seu filho cresceu. Pai, olha o seu sonho aqui. Filho, eu às vezes nem sei se mereço. Mesmo assim, todo dia agradeço a magia de te ver sorrir. Pai, tô deixando de ser um menino, mas não quero que o meu destino venha nos distanciar. Filho, não importa onde o destino vá, saiba que o meu amor de pai sempre irá te acompanhar. Que bom que Deus fez de nós dois mais do que pai e filho. Permitiu que a gente dividisse o brilho do sol que pra muitos jamais vai nascer. Que bom que Deus deu pra esse filme um lindo final, transformando um sonho em vida real. Vida que a gente só tem que viver. Sua voz hoje é minha voz. Tem um elo de paz entre nós que nada poderá romper. Filho, nesse mundo azul que é tão seu, hoje tem um pai que compreendeu o amor quando te viu nascer. Você é o meu grande amigo, mas quando você conversa comigo, me sinto seguro e melhor. Filho, pode apostar na vida com fé, que por Deus todo homem já é uma luz a brilhar. O

ser dono do seu coração. Ostentação não é ter carro importado e nem mansão. Não é fechar o camarote cheio de mulher. Ostentação é dono do seu coração. Por isso que eu sou exceção. Mexe, mexe, mãe. Alô, paixão. Obrigado, Goiânia, obrigado, Goiânia. Noites com você, não tô perdendo noite na balada. Faço questão do mundo inteiro saber quem é minha joia rara. Ostentação não é ter carro importado e nem mansão. Não é fechar o camarote cheio de mulher. Ostentação é ser dono do seu coração. Vem comigo, vai. Ostentação não é importado e nem mansão. Não é fechar o camarote cheio de mulher. Ostentação é ser dono do seu coração. Por isso que eu sou exceção. Mexe, vai, manhã. Mexe, manhã. Vai, vai. Por isso que eu sou exceção. Rádio Regional FM, reconhecimento indiscutível da qualidade levada ao ar todos os dias. Rádio Regional FM. 7:02. Bom dia. Atenção, emissoras. Forma-se nesse momento a cadeia de rádios para transmissão do horário eleitoral obrigatório e gratuito. Atenção a todas as emissoras de rádio. Começa agora o programa Rádio 40. Coligação para Milênio seguir avançando com Alan e Rafael 40. A partir de agora, no ar. Um campeão de audiência. Rádio 40. 40. Ele faz bem, faz mudar. Olá, ouvintes da Rádio 40. Mais um campeão de audiência chegando pra você. A rádio que a cada dia lidera a audiência. A rádio do seu prefeito, do nosso prefeito, da sua melhor escolha para 2024. Está no ar a Rádio 40. 40. Do nosso prefeito, Alan 40, vice Rafael Pinheiro. 40. Ei, você sabia que Milhã tem uma das melhores educação do Brasil? Na gestão do Alan foram várias escolas nota 10, várias escolas premiadas e a Milhã como destaque nacional em educação. Olá, me chamo Graziele Queiroz, sou universitária. Voto em Alan e Rafael porque além de todos os avanços que nosso município teve durante a gestão, também foi adquirido um novo ônibus para os universitários. Além disso, foi criada uma nova rota universitária com dois ônibus, um para Quixadá e outro para Quixirambim, o que melhorou muito a qualidade da nossa viagem e também proporcionou mais conforto para nós que somos alunos. Essas ações são as que mostram o compromisso deles com a educação e conosco, que precisamos bastante desses recursos. Olá, eu sou o professor Igor, sou da Escola da Baixa Verde e hoje venho aqui dizer por que eu voto em Alan e Rafael. Porque graças a Alan e Rafael, a educação do nosso município alcançou um patamar que nunca havia antes. Todas as escolas são climatizadas, têm os ambientes climatizados, acesso à informática, as instituições, a implementação do ensino integral, trouxe uma série de melhorias. São muitas as ações que têm beneficiado a nossa educação. E por isso que eu acredito que sim, Alan e Rafael são a melhor escolha para Milhã continuar com esse trabalho, sendo um município cada vez mais destaque na educação. Olá, meu nome é Regiane, sou mãe de uma aluna da creche Criança Feliz e estou aqui para falar com muita alegria sobre um dos principais motivos que me faz votar em Alan e Rafa: a qualidade da educação que o município proporciona, o cuidado com o ambiente escolar é impecável. As nossas crianças são muito bem assistidas e a alimentação oferecida é simplesmente excelente. Mas o que mais me encanta é ver o quanto minha filha tem se desenvolvido e aprendido. Isso faz toda a diferença para nós. Olá, eu me chamo Natália, sou professora da escola Raimundo Bezerra de Figueiredo, no distrito de Carnaubim. Bom, e por que votar em Alan e Rafael? É evidente o apoio e a valorização dos professores, né, durante a sua gestão. Além disso, houve um grande investimento de recursos, né, de materiais na educação infantil. Destaco aqui também a aquisição de brinquedos, né, de material didático lúdico. E isso tem feito uma grande diferença, né, no desenvolvimento das nossas crianças. Por isso, eu acredito que Alan e Rafael são a melhor escolha para continuarmos avançando na nossa educação. É isso aí, minha gente. Pensa que parou? Na gestão do Alan Macedo, a educação de Milhã teve várias conquistas. Fala, Socorro Farias, quais foram as principais conquistas? Implantação do bilíngue na Escola Raimundo Braz, ampliação gradual do ensino de tempo integral, construção quase concluída de um auditório na Escola Cleonice Bezerra Pinheiro Rosa, aquisição de mobiliário para todas as escolas de rede municipal, aquisição de equipamentos tecnológicos para todas as escolas da rede municipal, construção de um refeitório na Escola Raimundo Braz, construção de uma sala de acessibilidade na Escola Raimundo Braz, reforma na Escola Ideusuíte Monteiro, do Açude Novo, dois ônibus levando os universitários para Quixadá e Quixeramobim, projeto Leitura em Movimento, com a aquisição de obras literárias para o ensino fundamental, anos iniciais e finais, e implantação de equipe multidisciplinar na Secretaria Municipal de Educação para apoio e atendimento nas escolas da rede municipal. 40. O Alan 40 já fez muito e quer continuar fazendo muito mais pela educação da nossa cidade. E agora vamos ouvir o nosso atual e futuro prefeito. Fala, Alan Macedo 40! 40! Gostaria de começar agradecendo a todos os profissionais da educação do nosso município, que ao longo da nossa gestão se dedicaram para que a Milhã continuasse sendo destaque na educação. Obrigado às famílias que incentivam seus filhos a estarem na escola. Me comprometo em continuar zelando pela qualidade do transporte, da merenda escolar de qualidade para o seu filho, ampliar cada vez mais a educação em tempo integral. A qualidade na educação demanda uma série de fatores, como o melhoramento da qualidade da infraestrutura das escolas. Sempre estivemos focados em reformar as escolas, dar manutenção nas quadras poliesportivas, climatizar a sala de aula, melhorar a qualidade do mobiliário, dentre outras grandes ações, entregar uma escola padrão MEC para o distrito de Canalbinha, construir um novo CEI em Milhã, apoiar as ações para promover uma educação inclusiva. É compromisso meu e do Rafael Pinheiro. O povo de Milhã me conhece e sabe que quero sempre fazer o melhor pela educação das nossas crianças e adolescentes. Ah, e quero mandar um recado especial para os nossos universitários. Continuarei firme e forte junto com o Rafael Pinheiro, lutando para garantir transporte de qualidade para quem precisa se deslocar para estudar em outras cidades. Vou continuar contribuindo com o sonho dos milhões de estudar e conquistar o seu diploma. Contem com a gente. Obrigado pela sua audiência. E dia 6 de outubro, você já sabe, escolhe um vereador da nossa coligação. Digita um número, aperta verde e confirma. E depois é só fazer aquilo que todo mundo está querendo. Vota 40 e confirma. Vota Alan Macedo e Rafael Pinheiro. Vai daí com Rafael Pinheiro, junto é melhor seguir. Nossa gente conhece o seu trabalho. Para o prefeito, Alô Macedo, ótimo. Começa agora o programa dos 55. Gessimar Prefeito, Tatiana Vice, reconstruindo com o povo. Oi, gente! Está começando agora mais um programa dos 55. Gessimar Prefeito e Tatiana Vice. Forte 55. Ainda sobre o debate do domingo, dia 8, Gessimar fala como a sua administração, na época, contribuiu para que Milhã se tornasse esse grande produtor de leite que é hoje. E ainda, Gessimar vai falar sobre a fake news que a situação espalha de que ele deixou o hospital fechado. Vamos ouvir agora o nosso futuro prefeito Gessimar. Qual o maior problema hoje sobre o tema da agricultura e quais as suas principais propostas nessa área para a cidade de Milhã? Quando a gente assumiu a prefeitura de Milhã em 97, no período de 97 a 2004, a gente em 2007 a gente produzia 7 mil quilos de leite. Quando chegamos em 2004, 8 anos depois, nós passamos a produzir 80 mil quilos de leite dia. E como foi que isso aconteceu? A gente investiu em genética. O Luiz Girão vendeu muitos animais aqui, PO de origem, reprodutores. E dessa forma a gente conseguiu viabilizar com acesso e tudo mais, dando incentivo. A gente conseguiu entregar ao município com 80 mil quilos de leite dias. E posteriormente, todos os gestores deu sua contribuição. Finalmente, hoje o município de Milhã, que chegou a produzir 150 mil quilos de leite, e agora está produzindo 135 mil quilos de leite. Ou seja, o município de Milhã hoje tem uma perda diária de 15 mil quilos de leite, que se aproxima aí a quase R$1 milhão mês. E nós estamos muito preocupados com esse setor no sentido de ser o carro-chefe do município de Milhã. A bacia leiteira de Milhã é uma arrecadação própria, mas é preocupante, porque as pessoas já estão desistindo de investir no setor por falta de incentivo. A nossa intenção, chegando na prefeitura, é criar hora de aradagem, hora de silagem e assistência adequada para os pequenos e os médios produtores do nosso município. Forte 55. Candidato Gessimar Pinheiro, durante a campanha, muito se disse que o senhor, na sua última gestão, deixou o hospital fechado. O que o senhor, como ex-gestor, tem a dizer sobre isso? Gostaria de dizer que nós pegamos o hospital de Milhã fechado, ele nunca tinha sido aberto. O hospital de Milhã funcionava num posto ao lado da prefeitura e que no hospital, na época, era trancado com cadeados, e nós abrimos esse hospital na época do governo Lúcio Alcântara e ficamos com o hospital de Milhã aberto. E quando foi dia 30 de dezembro de 2004, 5 horas da tarde, o médico entregou a chave do hospital para a equipe de transição do Cláudio Dias, que era o prefeito que tinha ganho a eleição, e pediu a chave para fazer limpeza para começar no dia 1º já o hospital funcionando. E para nossa surpresa, viraram tudo que tinha lá no hospital, resto de alimentos, colchão, cama, viraram armário, geladeira, enfim, fizeram um verdadeiro absurdo lá. Mas quando foi no início do mês de janeiro, deram entrada na CPI do desmonte, e a CPI do desmonte passou a entender que era questões políticas, partidária. Até porque, até hoje, nunca recebi nenhuma notificação. Então tenho minha consciência tranquila para todos e com todos que a minha missão foi cumprida, abri o hospital de Milhã. Não fechei, abri o hospital de Milhã, e tenho toda sinceridade no fundo do meu coração, do meu esclarecimento nesse exato momento para com o povo de Milhã. E se fosse coisa diferente, eu seria capaz de pedir desculpa a todos, mas quero deixar bem claro que cada um volte a sua mente para essa grande realidade, esse grande feito. E nos próximos programas, nós vamos falar de proposta de governo de Gessimar e Tatiana. Obrigado e até o próximo programa. Eu voto Gessimar Pinheiro, 55, vamos lá. Atenção, emissoras, desfaz nesse momento a cadeia de rádios para transmissão do horário eleitoral obrigatório e gratuito. Voltamos agora à nossa programação normal. Dica de saúde. Banho frio é saudável. O Instituto de Trombose de Londres concluiu que os banhos frios regulares melhoram a potência sexual, a defesa contra as viroses e estimulam a circulação sanguínea, além de economizar energia. Atenção, todos os meus amigos aposentados aqui da cidade. Eu hoje estou aqui para dar uma dica de saúde muito importante, pois nós aposentados precisamos ter uma farmácia de confiança. E farmácia de confiança, eu já tenho a minha e não mudo por nada. Farmácia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu já saio do hospital e já entro num ambiente climatizado, com um tratamento humanizado para mim e meus amigos da terceira idade e o povo em geral. Produtos com preços imperdíveis. A tranquilidade melhora a nossa expectativa de vida. Esse é um dos segredos do velhinho aqui. Uma farmácia de confiança na minha vida. Farmácia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Avenida Doutor Wilson Pinheiro, 254. Telefone DDD 88-3529-1328 ou 996-98-7554. Farmácia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O melhor atendimento com menor preço.

casada, nem louca, nem chapada, nem nu. Mas se cabrada, eu te pego de novo. Tô nem aí. Tira esse beijo pra longe de mim. Potência do rádio Regional FM. Deixe-se levar pelo som que está no ar. Vem curtir, vem sonhar, vem vibrar, que a energia vai rolar. Emoção, vibração, com muita descontração, alegria e alto astral na melhor programação. 88.9, mais música, mais diversão pra você. 88.9, a nossa rádio, tá todo mundo sintonizado, só falta você. Tá todo mundo sintonizado, só falta você. Regional FM. Confira a hora certa, agora são 7:20, tá na hora daquele café, hein? Amargo ou mais docinho, hein? Bom dia pra você! Dicas de saúde. Você sabia que praticando um esporte e fazendo atividade física é possível diminuir os casos de diabetes em até 70%? Para quem controla o peso, o risco de diabetes diminui 50%. Pense nisso, atividade física é saúde. Saúde. Prevenção é a solução. Me chamo Roxana Cunha, sou enfermeira há 14 anos. Trabalhei muito tempo no SAMU Ceará. Tenho várias bandeiras que quero levantar, principalmente trabalhar com a questão do social, representar nossas crianças, nossos adolescentes, idosos e deficientes e ajudar a cada cidadão na saúde. Eu estou como candidata à vereadora. O meu número é fácil, 40444. E para prefeito estou com Alan Macedo, 40. Peço o voto de confiança a cada amigo e cidadão dessa cidade, pois tenho certeza que juntos podemos mudar e termos uma mulher na Câmara Municipal. Ei, menino, se lembre, de segunda a sexta-feira, o programa Ação no Ar, o Jornal da Regional, com Crispim do Vale e Jeane Lima. A região se liga aqui na FM 88.9. Venha pra Vex Telecom, temos a internet mais rápida e estável da região. Só a Vex Telecom te oferece a melhor cobertura 4G com o chip Vex Móvel, o melhor atendimento, suporte premium, Wi-Fi Plus de última geração, planos a partir de R$69,90 e ainda mais, instalação grátis. Isso mesmo, assine já pelo telefone ou WhatsApp 0800-280-1865 ou vá em uma de nossas lojas 0800-280-1865. Vem ser Vex Telecom. Olá, milhaenses. Me chamo Lírida Ferreira, sou do distrito de Monte Grado, filha de Antônio Cachoeira e Douro. Estou candidata a vereadora para, com coragem e determinação, fazer a diferença. Conto com o apoio de vocês. Dia 6 de outubro, vote 11222 para vereadora e 40 para prefeito. E um adesivo com o número da mulher. O resto é só fé, só fé, só fé. Pensou em construir ou reformar? Faça uma visita a Encantado Construções. Trabalhamos com madeira, telha, cimento, tijolos, ferragens em geral. Parte elétrica, hidráulica, areia, arisco, pedra bloco, racha, brita, portas, forros premoldados, forro PVC e estacas de cimento. E acessórios para motocicletas. Faça seu orçamento sem compromisso através de nossos vendedores. Pelo número 889-8121-8586. Aceitamos todos os cartões em até 12 vezes. Estamos localizados na CE166, Vila Encantado, Quixeramobim. Encantado Construções. Tudo em um só lugar. Já pensou em um espaço moderno para atender às necessidades da sua saúde física e mental? Em Milhã, você pode contar com a Clínica Espaço Saúde, disponibilizando atendimento em diversas especialidades. Clínico geral, exame de ultrassonografia, psiquiatria,